7098. Pulsar 2704, chame agora Recife, 12685, alterna 12545. Chamar Recife, 12685, alterna 12545. Controle Salvador, o Gordo 72. Gordo 72, aciona a identificação, desça para o nível 040. Chegada e pique. O Gordo 72 prossegue para o Galeão. Afirmativo, o Gordo 72 mantém o nível 180, corrigindo 100 e reporte na vertical de Salvador. Forçará a vertical de Salvador, o Gordo 72. Um da TAM decolou 06, controle 19-8, bom voo. 19-8, muito obrigado. Guardião 02, controle, prossiga. Plano aqui, confirma o horário. Controle, Salvador, Guardião 02. 02, controle, prossiga. Guardião, tá, tem intenção de realizar um sobrevoo próximo do NBV Simbra, necessita 500 pés sem interferência. Mantenha no máximo 500 pés e na escuta permanente, Guardião 02. Na escuta permanente, 02. Tá 8001, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 3831, 91? 3191, suba 360, saída gole, tá? 319, vigilância. 360. Salvador, o Gordo 72. Gordo 72, controle, prossiga. Possibilidade de voar direto coral para evitar promoções? Aguarde, 4, Gordo 72. Realiza o desvio, Gordo 72, aguardando novas instruções. Gordo 72. Controle Salvador, boa tarde. Delta 3216 transferindo, informação Tango descendo ao 160. Voo no 57, 3216, desça para o nível 060, chegada Cari, o ajuste em Salvador 014. 060 com 614 na Cari, tá? 3216. Vou cruzando a magnética. 0110, Porto Seguro, décima navegação, Cruz, Porto Seguro, reporta para a descida. 126.4, 1.50. Travou? Baixado travado. Instante 1001, está autorizado o pouso pista 28, vento de 220 graus com 07 nós. Teve pouso 28, está 80, 01. Como é que o Juliette decolou ao 09, chama controle 198 com voo. 198, mais direto Juliette, obrigado, uma boa tarde. Para prosseguir. Prosseguir para Ilhéus, pois é devido à mudança de pista 28, e prosseguindo direto para Coral, irá convergir com as aeronaves na aproximação, com o 72. Com o 72. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, mais 10, Juliette, decolou na saída Aron. Maikeco Juliette, vigilância, suba ao nível 090, saída Aron. 090 na saída Arão. O controle Salvador, se desejar, o gordo tem condições de aprovar caramba. 1, 2, 1, 2. Guardião 72, prossiga com desvio e após será vetorado. Guardião 72, o gordo 72. Gordo 72. Está previsão 91 agora Recife, frequência 128.8, alterna 1264. A 3604, desce até 2000 pés, reporte no localizador, o ajuste no 014.014. Três dois um meia, reautorizado ao 050. 050, tem 32 no meio. 1902, bom dia. 3604 para 2000 pés, com 10194, autorizado ali. Chegou ali, eu vou ligar, tô tentando contato com o centro para verificar justamente isso aí, só um instante. Ok, obrigado. No solo agora aos 12, vai livrar a esquerda 121.9. A esquerda chamou 121.9, informa que pegou vento de cauda de 5 nós, componente ali principal ficou em 160.9. Ok, no anemômetro aqui está indicando pra gente agora 250 graus com 069. Ok, vai chamar o solo agora, dá 8001. Boa tarde, 8001. Continue na Alfa, até antes da Juliette, aguarda ingresso. Alfa, Juliette, aguardará para ingresso, da 8001. 8001, portão número 11. Confirmado o portão 11, certo. Bom, Salvador, 5486, a companhia informa que efetuou um novo plano para as 15 horas, Zulu. Você nega essa informação, então, não é isso? Eu não encontrei esse plano, ok? Eu vou verificar, então, com a IES, foi apresentado em Salvador, não é isso? Minhas dúvidas se ele foi apresentado em Salvador ou se ele foi apresentado no CGNA. Gente, eu vou verificar mais uma vez com a IES agora. E caso exista esse plano das 15 horas, eu vou informar a Recife para que entre em contato com a sala plano de voo e autorize seu prazo. Ok, obrigado. Estou na tua escuta aí para confirmação. Curva ingresso até o portão 11. Deixa eu ler, portão 11, 8009. Aqui é com Juliette, Flor de Conde está presente. Flor de Conde ou mais que é com Juliette? Siga a torre. Sem condições de curvar direita, proa 240. 2, corrigindo, 250. Afirmativo. Sou vetor, proa 250. Limite, manter essa proa por mais 20 milhas após coral. Afirmativo. Controle Salvador, Gol 9754. Gol 9754, desça para o nível 060, chegada Cario, ajuste no 013013 padrão. Ajuste 1013, chegada Cario, descendo para o 060, Gol 9754. Verifiquei com a S, realmente foi feito aqui uma DLA para 15 horas, só que foi apresentado trip 5426, ok? Então deve ter sido isso aí o problema. Tem que, então, no caso, eu vou tentar com o Recife autorizar, ok? Mas é provável que o Recife solicite uma CHG. Ok, então eu sigo com, como 5426 mesmo, vou confirmar aqui também. Afirmativo. Fala, Web 6771. 6771, Guarulhos, confirme nível. 34, eu queria saber se a pista está alterando toda a extensão, 928. Afirmativo, é toda a extensão. Ah, toda a extensão. 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Uma boa tarde, guardião. O Gol 1754, confirma se está em desvio. Negativo, Gol 1754. Confirme a indicação que eu tenho que estar saindo da chegada, tá? 2 milhas à esquerda da chegada, cara, e Gol 1754. Nós fomos informados que nos efetuar chegada Karen com o ILS Yankee da 28. O ILS Yankee da 28. Nós ingressamos após zonas, ingressamos no, na proa do ar. O Gol no 754 irá manter a chegada CARI e após CARI irá interceptar o localizador. Gol no 754. Oi da presente, proa de CARI, Gol no 754. Confirmado proa de CARI, Gol no 754. Meia, 2000 pés, reporte localizador, tá 32 no meia. 2000 pés, tá 32 no meia. Salvador, o Gordo 102 está no seu travessa, ali de coral. O Gordo 72 mantenha-se nesta proa por mais 2 minutos, após coral autorizado. Gordo 72. 2 minutos 72. 5486 na escuta. Possível, 5486 na escuta. Ok, falei com o Recife, ok. Porém, Recife disse que também não tem esse plano. Então, para agilizar o trip, é melhor que realize um novo plano. Ok, então, aquele plano que o senhor tinha informado que havia como 5426 é inexistente, é isso? Na verdade, não foi um plano, foi uma DLA que preenchida errada foi preenchida como 5426, mas é uma DLA do plano anterior que era 5486. Tá, então foi uma DLA errada que, na verdade, falando em português, não serviu pra nada, não é isso? Afirmativo. Ok, obrigado então, a gente vai dar uma reclamada aqui. 6771 da web, cópia. Pronto, tô conta. Autorizado 340 para Guarulhos, a Previsc 50, decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Diné, controle 119 decimal 8. Transponder 5464. Autorizado Guarulhos, conforme a Peruísque 50728, gol esquerda, gole, né? 198 na saída e o transponder 5464, o Webjet 6771. Corrija, a saída será Goleval Eudes. Goleval Eudes, 6771. Manda o Web 6771, a saída agora, levar o Eudes. Tá correto, time pronto. Bora. Tá 3216, prossiga com desvio, aporte ao final, tá 3216. Tá. Papa Romeo, Eco X-Way, papá, descent level 50. Carry arrival, QNH 1013. QXA Papa, descent flight level 50050, deforme carry arrival. Desça para 2000 pés, reporte no localizador, ajuste no 013. 2000 pés, 013, reportará no localizador. 774. Autorizado LS, o TAN 3216. TAN 3216, autorizado LS, aguarde o vetor final para interceptá-lo. 3 216, reduza para 180 nós, esquerda 330. Esquerda 330, reduzindo, está 3216. Agora, quatro no solo 24, livrando a próxima esquerda na Charlie, chamarão 219. Charlie 219. Posição 3604. Controle, o Mike X Juliette, assim que bateu 090. Mantenha o 090, reporte Conde, Mike X Juliette, caso falhe, Aracaju 120.3. Botará Conde, caso negativo, Aracaju 203, o Mike X Juliette. Dupla 207, pouso pista 28, vento agora 250 graus com 08 nós. Tá ciente. É, poderia confirmar se está operando em toda a extensão da pista? Afirmativo. É, e o vento confirmando 250 com? Com 08 e 1013 no ajuste. Ciente, obrigado. 1013. Autorizado o pouso, 132 no meio. Autorizado via PAT. Combatão de uniforme. Azul 4082. Azul 4082, desça inicialmente para o nível 110, 4082, chegada, Karen. 110, Karen, Azul 4082. Gordo 72, controle. Azul escuta. Confirme a proa. Mantendo a 213, entrou uma formação, está retornando para a proa de coral. Relativo, quando for efetuado desvio, tem que solicitar ou ao menos informar o controle do Salvador, porque o homem que estava tomando estava convergindo com as aeronaves que estavam chegando. Gordo 72. 5465, o transponder. Autorizado então para Campinas no nível 340-1406, no decolando da 28, curva à esquerda, Golha Léo Gonza, pelo 58 aerovia. 098, controle Salvador, transponder 5465. 00, um bandeirante, corrigindo um Charlie 130, estava com o rumo sul, já está convergindo agora para a posição coral, limite com o terminal Ilhéus. 7405. Puxo no gate 940, meia hora. Abre para interceptar, aliás. Afirmativo, gol no 754, ajuste no 013, reporte estabilizado. Reportará. O azul 4082, reautorizado ao 060-4082. 060-4082. Gole, Eval, Eudes. Foi, afirmativo, Gole, Eval, Eudes. Após a posição Eval, direto Eudes. Afirmativo. Obrigado. Afirmativo, proa de... Inicialmente a proa de Cari, Quilo Quebec Serra, suba e mantenha o 030 e aguarde a detonação para a final. 3206, pode livrar na Delta. Afirmativo, pode livrar na Delta, solou as 27129. 29. Cari é livrando a Delta 32 no meia, vai prosseguir via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 5, está 32 no meia. A 3834, informa o trato, posição de 11 horas, 15 milhas, aeronave mantendo 100. Aeronave 1 Charlie 310 com rumo sudeste, corrigindo sudoeste. Obrigado,

O Azul 4082, após o desvio, foi pro Adicari, completando a chegada. Após o desvio, pro Adicari, 4082. Gordo 72, mantém a nível 100, agora 5 milhas para Coral, chame Ilhéus 120.1. Confirme o magnetic heading. We are heading heading north. Say the reason, Echo Sierra Papa, I have to complete the arrival. We are passing Charlie Fox to 8 Yankee and we are going to establish on localizer to final approach. Echo Sierra Papa reduced to 180 knots and report to localizer. Reducing to 180 knots and we'll report on localizer, Echo Sierra Papa. Azul 4082 cruzando 80 por 60. Desce até 2000 pés, o Azul 4082, o ajuste padrão e pro Adicari após Cari, compre a chegada. Sente pro Adicari, 2000, após Cari, completa a chegada, Azul 4082. Cruzamento da radial 23. O da 3834 é autorizado ao 050. Ao 050, 3834, entendeu? Afirmativo, 3834. 3174, Salvador, Golo 1918. Solo, Salvador. Boa tarde, Golo 1754, livrando a esquerda. Papa Romeo, XXA Papa, do you have the field in sight? Affirmative, our visual with the runway. Complete visual and call tower 118.3. Complete the visual and call tower 118.3, Salvador, boa tarde, está 3174, informação uniforme.